sem qualquer acordo, a 23ª Conferência das Nações, reunida com o objetivo de discutir um limite para o número de vítimas de atentados causados pela concorrência empresarial. Sobre a mesa estava uma proposta das organizações não-governamentais para reduzir até 2010 o número global de vítimas em 20%, menos 1 milhão do que as atualmente verificadas. A União dos Estados Avançados, responsável por mais de 50% dos números existentes, considerou a proposta irrealista, com consequências catastróficas para a economia da União e economia mundial. No que apelidou um gesto de boa vontade, a UEA propôs um compasso de espera para a reconversão da indústria, através da manutenção do atual número de vítimas até 2010. A comunidade de Estados concorda em reduzir o número de vítimas, mas defende uma calendarização diferente. Propõe menos 5% até 2001, 10% até 2010 e 20% até 2015. O escalonamento é justificado com os custos de adaptação que a redução implica. Por sua vez, a Federação dos Estados do Sul, defensora da redução global proposta, reivindica um aumento de 40% da sua cota de vítimas, de forma a atingir o nível da União dos Estados Avançados. Face ao impasse das negociações, foi marcada a nova Conferência das Nações para 2001. Até lá, estima-se que o número de vítimas ultrapasse os 6 milhões por ano.